Doutora Graça, boa tarde. Estamos então em direto para a Rádio Boa Nova. De que forma é que nos pode apresentar mais esta realização da Feira do Livro da Oliveira do Hospital? Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje encontramos no terceiro dia da nossa Feira do Livro. É uma Feira do Livro com 5 dias, aliás, como a Liliana disse muito bem, temos vindo a ter a preocupação de dedicarmos ao longo dos 5 dias da feira, que habitualmente temos mantido este número de dias de Feira do Livro aqui no nosso concelho, dedicamos a cada um deles um tema especial. Hoje, por exemplo, estamos a dedicá-lo ao Dia das Instituições, com valências de idosos. Temos aqui a acolher as várias valências de idosos que aceitaram o desafio para estarem aqui connosco, e para este dia preparámos também uma programação especial dedicada aos idosos, promovendo e dando-lhe aqui a oportunidade de poderem estar connosco, vir à feira e também proporcionar-lhe um momento agradável de convívio, um bom motivo para sair do seu habitual espaço e vir aqui conhecer o novo espaço da feira. É a segunda vez que estamos aqui no espaço Multiusos do Mercado Municipal, a comemorar a 11ª Feira do Livro, portanto já com 11 aninhos de existência, e que tem a parceria e que conta com a parceria das papelarias do Concelho de Oliveira do Hospital. Portanto, é uma feira onde também promovemos o comércio local, nos preocupamos em desenvolver, em termos económicos, aquilo que também é nosso, que é, e que nos dá muito gozo, preparar uma feira com vários parceiros, não só as livrarias papelarias do concelho. Temos uma novidade, que é também termos uma banca da Unidade Pastoral, que também aceitou o desafio de estar cá e que tem sido muito solicitada e procurada. Temos também os livros dos autores concelhios representada na banca das bibliotecas públicas municipais, que também é muito procurado desses livros, e todos os dias há o livro do dia. Portanto, há uma programação diversa, onde chamamos as escolas para colaborar também na programação, onde também o público escolar faz parte e participa, nomeadamente os alunos do primeiro ciclo, que amanhã é dedicado a eles, assim como do pré-escolar. Nós, e digo isto com muita alegria e com muito orgulho, porque todos os meninos do pré-escolar e do primeiro ciclo vêm aqui, têm vindo sempre, e agradeço ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e às professoras destes níveis de ensino por estarem sempre sensíveis a estas temáticas e também ajudarem à promoção do livro, que é para isso que também servem estas iniciativas, e à promoção da leitura. É um trabalho que temos vindo a fazer não só no momento da Feira do Livro, mas que fazemos ao longo de todo o ano, e refirmo às bibliotecas públicas municipais, que temos tido a preocupação na promoção do livro. Essa é uma preocupação constante na área da cultura e na área da educação, que se cruzam nesta feira, acabam por se cruzar, onde apelamos e sensibilizamos sempre à leitura, fazendo desta feira, de facto, o livro como o grande objetivo é fazermos com que os leitores apreciem cada vez o livro físico. Essa é a nossa principal preocupação. Graça, portanto, todas as livrarias papelarias do concelho estão aqui representadas, com vários tipos de livros, livros novos, também livros infantis, uma grande variedade de livros, mas para além de Feira do Livro, esta feira, este certame, tem toda uma programação envolvente, mas isto ultrapassa a venda dos livros. Sem dúvida nenhuma, cada vez é mais difícil nós conseguirmos cativar apenas pelo livro, só pelo livro ou só pela leitura. Por várias razões, por estarmos também num meio onde a cultura tem alguma dificuldade em chegar às pessoas, e temos que nós fazer com que as pessoas venham até nós. E daí surge esta programação cultural diversificada. Nós trazemos os jovens, os alunos até nós, desafiamos várias entidades a estarem connosco. Ontem, por exemplo, tivemos a apresentação de um livro da Unidade Pastoral, onde o Sr. Padre António Loureiro fez o lançamento, não foi uma apresentação, até foi um lançamento do seu livro, onde tivemos aqui muita gente a presenciar este grande momento, mas são muitas as atividades que nós procuramos trazer aqui a este espaço, na tentativa também de outras pessoas de diferentes locais de concelho venham até nós. Vou dar o exemplo do dia de hoje, que vamos ter aqui chá com avós e netos, por exemplo, às 17h30. Para quem me está a ouvir e está em casa e tem netos, ou os netos que estão a ouvir, que desafios a avós, portanto é recíproco, dá para os dois, venham até aqui para fazer uma simples receita de uns biscoitos que são feitos aqui na nossa feira, e depois no final bebemos todos um chazinho, comemos uns biscoitos. Portanto, isto são pequenos motivos que são atrativos e que fazem com que as pessoas venham. No domingo, por exemplo, pela primeira vez tivemos aqui jogos de tabuleiro, que foi também muito interessante, uma caminhada com livros. Portanto, isto tudo motivos para que as pessoas pessoas possam vir. Logo à noite vamos ter livros com música, As Palavras Tocam-nos, que são alunos do agrupamento de escolas de 10º, 11º e 12º e do 9º ano, que vêm até aqui também apresentar o seu trabalho, o seu projeto na área da literatura. Portanto, e isso certamente vai fazer com que os pais, os encarregados de educação destes alunos, pelo menos eu espero que assim seja, venham até à feira. E, surpreendentemente, ainda há muitas pessoas que dizem que não conhecem este espaço e que, à custa ou por motivo de virem assistir a esses espetáculos, acabam por vir. Dizer também que são convidados vários grupos culturais que abrilhantam sempre os momentos da apresentação do livro ou outro tipo de programas. Nós, amanhã, por exemplo, para além da apresentação do livro, dos livros em movimento, temos atividades físicas preparadas para os nossos meninos e a apresentação do livro, temos também ilustradores. Procuramos dar-lhes o melhor daquilo que também é a linha literária destas faixas etárias. Procuramos sempre diversificar, não trazemos só o autor do livro, mas também o ilustrador do livro, para que se sintam mais cativados para a compra do mesmo ou para a leitura do mesmo, obviamente. Não tem só que comprar, mas vamos ter, por exemplo, uma oficina de origami. E o porquê desta oficina de origami? É também na perspectiva das pessoas terem uma razão para vir a dizer que quem gosta e vai estar em apto ao livro também, alunos que provavelmente vão estar connosco e que se não viessem fazer esta oficina de origami não viriam à feira do livro. Isso é um bocadinho esta estratégia que nós utilizamos e que tem dado grande resultado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um testemunho de um elemento de um grupo cultural que esteve aqui no domingo à noite, que disse que não conhecia este espaço e que não sabia que a feira era aqui realizada. Portanto, isso é bom e é gratificante para quem prepara. É pena que muitas das vezes não venham com tanta regularidade, mas pelo menos nós sentimos Câmara Municipal com a meta atingida, o objetivo cumprido, e é isso que nós procuramos fazer. Também faz parte da programação, está integrada na programação, o Dia da Criança, uma programação especial do Dia da Criança também no último dia da feira. Sem dúvida, que é o dia 31 e é o dia 1. Portanto, nós comemoramos o dia da criança não apenas no dia da criança, dia 1. Eu, em jeito de brincadeira, diria até que Oliveira do Hospital está a comemorar, ou vai comemorar, oferece 2 dias do dia da criança. Portanto, alargámos, antecipámos, digamos assim, a comemoração do dia da criança para dia 31 de maio. Porquê? Porque é o dia que está dedicado ao primeiro ciclo e eles também são crianças e precisam também de ter o mesmo programa. Como não conseguimos tê-los todos no mesmo dia, porque seria difícil oferecer-lhes esta qualidade em termos de programação, distribuímos o número de alunos de primeiro ciclo e pré-escolar por estes 2 dias. A programação é adequada a cada faixa etária, a cada nível de ensino, com uma qualidade garantida, portanto com a preocupação de que pedagogicamente também os nossos alunos vêm visitar a feira e que há essa qualidade, essa oferta pedagógica com qualidade, porque muitos alunos não nos dariam essa garantia, e há essa preocupação em oferecer o mesmo programa, o mesmo divertimento, e para que eles também sintam, vão passar o dia todo, quer um, quer outro ciclo, no dia 31 e no dia 1, vão estar connosco. Os pais podem também vir, estar um ótimo dia, podem estar com brincadeiras no Parque do Mandanês, que pode ser extensível aos encarregados de educação e que podem passar o dia com eles. No dia 1 temos também a Feira das Regiões, que já é hábito acontecer por parte do agrupamento de escolas do nível de ensino do pré-escolar, promovido pelas senhoras educadoras, onde os pais também habitualmente vêm comprar, ajudar, e é uma feirinha que é do agrado de todos e que já nos foram habituando também as professoras do pré-escolar. Dizer também que nós vamos ter o concurso de leitura em voz alta no dia 31, e no dia 1 faço aqui também a ressalva ao facto de termos aqui o Festival Infantil da Canção das IPSS, que certamente é uma forma muito interessante e agradável de terminar a nossa feira. E convido a todos a virem aqui ao espaço, levarem a programação e visitarem-nos. Portanto, uma vasta programação em torno do livro, não é? Esta é a Feira do Livro. Isto porque é importante promover hábitos de leitura. Agora, numa altura em que as novas tecnologias estão muito em voga, os tablets, os computadores, os smartphones, é importante cada vez mais fazermos esta defesa do livro enquanto objeto de leitura. Sem dúvida. E como eu disse há pouco, nós tentamos, através das bibliotecas públicas municipais, com que o livro seja sempre aquele objeto, que seja o amigo das nossas crianças, dos nossos jovens, e que cada vez mais seja um companheiro da vida das pessoas. Realmente as tecnologias é sempre um desafio apelativo, nomeadamente para os jovens, mas que é importante não descurar a importância de um livro físico, que é sempre aquele que está lá na estante à espera de ser desfolhado, e que é certamente aquele que acaba em qual, quando falta energia, não há não há esse recurso. Também pode não haver luz para se ler o livro. Mas há sempre uma vela. Portanto, isto é jeito de brincadeira. Não há nada que substitua um livro. Não há nada que... E eu até diria mais. Acho que o livro acaba sempre por nos transportar. Há sempre uma relação intimista entre o livro, que é um objeto físico, que pode adormecer sobre o nosso corpo, não é? E o computador já é mais difícil. Portanto, há aqui sempre uma relação pessoal que é estabelecida entre o leitor e o livro transporta para um caminho de fantasia, para um meio de pensamento que provavelmente através de um computador não se consegue. Portanto... também a prática do município apoiar a edição de livros. Oliveira é rico em autores. Olha, se eu lhe disser que temos 3 dezenas de autores, as pessoas se calhar ficam assim, como é que é possível, mas é verdade. Temos 3 dezenas de autores e no passado domingo tivemos aqui um encontro muito interessante. Um momento teria até alto daquilo que é o património material à volta da literatura. Eles disseram que não gostavam muito que se chamasse literatura, mas a verdade é que é mesmo literatura. E são muito humildes também os nossos escritores ou autores. Eles aqui encontraram-se, houve um momento de partilha. São riquíssimas as obras que nós temos publicadas no nosso concelho. Obviamente que o município de Oliveira do Hospital tem feito uma forte aposta na publicação de livros dos nossos autores, em particular de livros de autores do concelho, que é isso que nos honra muito. Temos procurado cada vez mais incentivar a publicação de livros que estejam mais voltados para a investigação histórica, etnográfica, portanto, registros daquilo que de facto diz respeito à etnografia, ao património do nosso concelho. Essa tem sido a nossa preocupação, é motivar e incentivar à escrita de algo que esteja realmente interessado, relacionado com as juntas de freguesia, portanto, com aquilo que é a história do nosso concelho, para que fique registado. E há muito ainda para fazer. Reconheço também aqui, e deixo esse registro, e falei disso também no domingo, que noto que também os presidentes de juntas estão mais sensíveis à procura das suas histórias, das suas gentes, relativamente à publicação do livro do Seixo da Beira. É um exemplo, podia falar de outros, nomeadamente do livro da Santa Ovaia, da monografia de Santo Ovaio, podia falar do Verbo dos Arguinas. Estes são exemplos em que realmente as juntas estão lá, também estão sensibilizadas hoje em também fazer um investimento nessa procura das suas origens, da sua história, e deixar preservado ou imortalizado no livro aquilo que são as suas gentes. E continuo, e nós, Câmara Municipal, vamos continuar a desafiar para quem gosta de Oliveira do Hospital, continue a deixar registado esse património em forma de livro. E essa também será sempre a nossa aposta, priorizando essas publicações em detrimento de outras, não menosprezando obviamente nenhum dos autores, foi também dito isso aqui pelo Sr. Presidente da Câmara, que não é menosprezar de facto nenhum dos autores, mas livro de poesia é livro de poesia, e um livro que conte e que retrate património arqueológico, património histórico, obviamente que todos compreenderão que é importantíssimo deixar registado e publicar essa obra e dar voz a essa freguesia ou a essa história ou a esse monumento e por aí fora. Portanto, é essa a nossa preocupação também naquilo que é a edição dos livros.